Muito bem. Semana passada, a gente falou sobre quando o sinal de apertar o cinto de segurança aparece. E aparece em três momentos quando a gente está viajando. Aparece quando o avião vai decolar, aparece quando o avião vai aterrissar e aparece quando o avião passa por turbulência. Quando o avião vai decolar e quando o avião vai aterrissar, você sabe qual vai ser o outcome, o resultado, né? Você sabe que ou vai estar no ar ou vai chegar no destino. Quando passa por turbulência, você não tem exata certeza do que vai acontecer. Você espera que o avião passe. E a gente falou que todo mundo que tem medo de avião, que não gosta de viajar, tem uma história de horror para contar sobre questão de turbulência. Então, o que acontece é o seguinte. Esses três momentos de uma viagem são caracterizados por uma total falta de controle da nossa parte. Ou seja, são caracterizados por uma certa incerteza, uma certa ansiedade que traz para a gente. Especialmente quando a gente passa por turbulências na vida, a gente passa a ter incerteza sobre o amanhã. E nós vimos domingo passado que o primeiro passo quando você estiver passando por turbulência na vida é orar. Eu acho que é a mesma coisa quando você estiver viajando de avião, né? Entrou numa turbulência, começa a orar. Pede a Deus para ter misericórdia, né? Para correr tudo bem. Mas o que acontece é que nós vimos na vida do apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha o desejo de pregar o evangelho no mundo inteiro e ele sentiu o chamado de Deus para a sua vida, mas de repente ele foi arrastado para uma prisão. E ele escreve para os filipenses e na carta dele, ele fala para os filipenses orarem, apresentarem a Deus todas as suas súplicas com ações de graça. Um cara que está na prisão, que está com um futuro incerto, está falando, ensinando a igreja de Filipo a orar, a buscar a Deus. Então a gente aprendeu a lição, que a primeira coisa que a gente faz quando estivermos atravessando por tribulação é orar. A incerteza da tribulação nos força a focalizar no futuro, na incerteza. Nos força a focalizar, nos concentrar no desconhecido, naquilo que a gente teme. Então isso leva a gente a viver com muita angústia, com muita aflição, quando, na verdade, nesse momento a gente deveria estar lembrando do passado, deveria estar lembrando do que Deus vem fazendo na nossa vida, de como Deus vem trabalhando. Nós esquecemos que o nosso andar com Deus é caracterizado por uma ação direta de Deus, uma ação sobrenatural que Deus faz sobre a nossa vida. Então, é muito fácil para a gente esquecer o que Deus tem feito na nossa vida. Então, o nosso passado deveria ser um seguro que nos desse a certeza e nos desse a perspectiva para o futuro, nos desse a visão de que Deus está no controle e que da mesma maneira como Deus tem cuidado de nós até aquele momento, Ele vai cuidar de nós no futuro. Hoje a gente vai ver a história de um sujeito que ele esqueceu o que Deus tinha feito nele e através dele no passado. A nossa história começa no livro de 1 Reis, capítulo 17. E é uma história de um dos maiores profetas de Israel, o profeta Elias. Bom, deixa eu dar o contexto dessa história. A gente vai ver várias passagens aqui. O contexto dessa história é o seguinte. Toda vez que Israel tinha um rei que se afastava de Deus, Deus então escolhia um profeta para ser o porta-voz dele, um profeta que pudesse falar em nome dele. O rei nesse momento é o rei Acabe. De acordo com a narrativa bíblica, Acabe foi um dos reis mais perversos de Israel, foi um dos reis que mais mal fez, mais se afastou de Deus em Israel. E a situação aqui é a seguinte. 70 anos haviam se passado desde a morte de Salomão e da divisão do reino. Quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em dois, Judá e Israel. Então, o reino do norte, que era chamado Israel, tinha tido oito reis, ok? Tinha tido oito reis e já haviam passado 70 anos desde a morte de Salomão. Acabe, ele casou com Jezabel. Jezabel era uma estrangeira. Ela era filha do rei dos Sidônios, que era um povo vizinho. E vocês sabem que a Bíblia fala no Velho Testamento, especialmente um rei, e isso aconteceu com Salomão e foi a queda, a razão da queda dele, especialmente um rei, alguém que tinha responsabilidade, nunca deveria se casar com uma estrangeira. Porque isso iria introduzir na nação, iria introduzir na família o culto a outros deuses que Israel tinha sido ensinado a não adorar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Acabe casou com Jezabel, Jezabel trouxe para Acabe, ou melhor, trouxe para Israel, o Deus do povo dela. É o Deus Baal. E então ele começou a construir altares para Baal por todo Israel. É interessante que Acabe resolveu não apenas adorar outros deuses, mas ele resolveu fazer coisas justamente ao contrário daquilo que Deus falava para fazer, como se fosse um afronto, como se fosse assim uma situação que ele queria realmente provocar o Deus de Israel. Por exemplo, quando Jericó foi destruída, tá, Deus falou que Jericó nunca deveria ser edificada de novo. Acabe foi e mandou alguém edificar Jericó. E a Bíblia fala que ele fez mais para provocar o Senhor à ira do que qualquer outro rei antes dele. É nesse contexto que a gente vai encontrar Elias, ok? Diz aqui no capítulo 17, versículo 1: Elias de Tisbe. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha, é necessário ter uma proximidade muito grande de Deus, uma ousadia muito grande, você chegar para um chefe de Estado, para um rei, para alguém e falar assim: Olha, não vai chover, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, eu mando no clima. Eu mando no céu, eu determino quando é que vai chover e quando é que não vai chover. Mas qual era a questão de Elias aqui? Será que Elias estava querendo aparecer? Será que Elias estava querendo show off, né? Será que ele estava querendo mostrar que ele era alguém muito especial? Não, ele estava simplesmente sendo porta-voz de Deus, por causa da comunhão que ele tinha com Deus. Então ele aparece diante de Acabe e diz: Não vai chover nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Diz o verso 2: Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste. Ok. Ele estava em Samaria, ou Samaria, né? E ele então foi para o leste. E você sabe que o leste é a região desértica, tá? O oeste seria na direção do mar Mediterrâneo. Ele foi para o lado do Rio Jordão. Foi para o lado oposto, ao lado da Jordânia hoje, né? Então vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Então ele não foi para o Jordão, ele foi para a leste do Jordão. Ele continuou indo em direção ao deserto. E ficou lá. Os corvos lhe traziam alimento. Bom, eu sei que de repente, quando a gente lê isso aqui, a gente começa a pensar: peraí, peraí, peraí. Como é que essa história de você se alimentar e urubu vir trazer alimento para você? É difícil acreditar, mas em Lucas capítulo 4, Jesus menciona essa história. E se Jesus menciona essa história, eu prefiro ficar com Jesus e crer que isso aqui foi verdade, porque Jesus mencionou essa história. Então, os corvos vinham trazer alimentos para ele. Verso 5: E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Pão. Eu não sei como é que era o pão que eles traziam, mas todos os dias Deus o alimentou, usando as aves do céu para trazer alimento para ele. Todos os dias. Diz o versículo 7: Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom. Lembra que eu falei para vocês que Jezabel, a mulher de Acabe, era do reino dos Sidônios? Ok. Então olha só que coisa curiosa. Deus manda Elias ir justamente para o lugar de nascimento de Jezabel. Deus manda Elias justamente para o reino onde o pai de Jezabel era o rei. E vocês vão entender aqui uma coisa curiosa aqui, tá? E fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Bom, eu não vou ler toda a história, mas o que acontece é o seguinte. Quando chegou lá, ele encontrou com essa viúva e ele pediu que ela fizesse um bolo para ele. E ela disse assim, olha, eu não tenho comida, porque já muitos anos, ou melhor, aproximadamente 3 anos já estava sem chover. A terra estava seca, não saía planta nenhuma. Então, a fome era generalizada. Ela disse, olha, eu não tenho nada, só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias falou assim, ó, vai lá e faz um bolo para mim com um pouquinho que você tem. E Deus vai cuidar de você. E ela foi, obedeceu, e a Bíblia fala que o azeite não faltou e nem a farinha faltou. Ou seja, cada vez que ela fazia um bolo, ela pegava a farinha, colocava assim, ela botava a vasilha de volta na prateleira, e depois ela ia lá, olhava e tinha farinha dentro da vasilha. Ela pegava o azeite para fazer o bolo, o último potinho de azeite, colocava na prateleira, mais tarde ela olhava lá, o azeite estava num lugar. E então, durante um bom tempo, isso aconteceu, ok? E aqui diz o seguinte, olha, até uma situação que o filho da viúva, só tinha um filho, o filho dela morreu, né? Elias estava lá, Elias pôde ressuscitar o filho da viúva de uma maneira miraculosa, de uma maneira interessante. Agora observe o versículo 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, então quanto tempo durou a seca? Pelo menos 3 anos, né? Talvez 2 anos e meio, porque o terceiro ano já estava no terceiro ano, ainda não tinha completado, né? 3 anos. A palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviei chuva sobre a terra. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas. E assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Aí agora veja só a reação de Obadias. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. Bom, isso aqui é uma ironia. Porque Acabe mandou vasculhar, virar o país de cabeça para baixo, os países vizinhos, mas só teve um lugar que ele achou que estava seguro, que Elias nunca iria para lá. Qual era o lugar? Era Sidom, ou seja, o reino dos Sidônios. Por quê? Porque o pai de Jezabel era o rei lá. O pai de Jezabel ia cuidar, se Elias estivesse lá, Acabe seria informado. Veja só que Deus aqui está no controle da situação. Não existe barreira para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer a fim de que o seu propósito seja cumprido. E justamente para mostrar que Deus é capaz de cegar os olhos daqueles que estavam querendo procurar a morte de Elias, Deus manda Elias ir para o lugar mais perigoso que ele podia imaginar, além de Israel, ou seja, o reino vizinho de Sidom. Bom, o que acontece é o seguinte, Elias encontra com Acabe e fala assim, vai chover. Ok? Vai chover. Mas, antes disso, aqui nesse capítulo, há uma coisa interessante, o versículo 16. fala que Elias confrontou Acabe, o fato de Acabe estar adorando outros deuses, e falou assim: você deve convocar todos os profetas de Baal e todos os profetas da Azera, porque havia duas divindades em Israel que foram introduzidas por Jezabel, Baal e Azera. Baal era o rei, era o deus dos Sidônios, e Azera era como se fosse uma divindade, entre aspas, de Canaã, que os antigos cananeus adoravam. Então, era como se fosse uma volta, é como se eles estivessem dizendo assim: vamos procurar os deuses dos ancestrais dessa terra, os deuses que estavam aqui nessa terra antes, vamos oferecer oferendas a eles para que eles nos abençoem. Uma coisa assim, desse tipo. E vocês conhecem a história do que foi que aconteceu. Elias reúne os profetas de Baal no alto da montanha, lá no Monte Carmelo, e faz a seguinte proposta: vamos construir dois altares. O Deus que queimar a oferta vai ser o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal fizeram o seu altar, e Elias falou: pode, vocês vão primeiro. E ficou lá observando, só olhando para ver o que estava acontecendo. Profetas de Baal fizeram um altar, colocaram um animal diante do altar e começaram um ritual deles para pedir a Baal para que enviasse fogo do céu e queimasse o altar, e queimasse a oferta. Eles fizeram e nada aconteceu. E Elias começou então a debochar deles. Disse assim: olha, talvez ele esteja ocupado, talvez ele tenha viajado, esteja muito longe. Por que vocês não gritam mais alto? E a Bíblia fala que esses homens ficaram tão desesperados, né, buscando uma ação sobrenatural que não ia acontecer, que começaram a se cortar, como se fosse se mutilar para sensibilizar a divindade a agir, a fazer alguma coisa. E aí então, o dia inteiro fizeram isso e nada aconteceu. Elias falou: agora é a minha vez. E é interessante como é que Elias faz o altar, porque ele usa todo um simbolismo. Ele pega as pedras do altar, ele pega uma pedra para cada tribo de Israel. E ele então agora vai oferecer um sacrifício ao Deus de Israel, a Jeová, ou Yahvé, ou Javé, nós não sabemos o nome, o Deus de Israel, o Deus que a gente conhece da Bíblia, né? E ele então coloca as pedras, arruma o altar, ele oferece o sacrifício, parte o animal, põe ali o animal sobre o altar, com a lenha, com tudo, e falou: agora não vamos colocar fogo, porque o Deus que a gente que responder vai ter que acender isso aí sozinho. Ele falou: agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar água. E mandou cavar uma vala em volta do altar. E aí então ele pegou e mandou encharcar de água o altar, para ter certeza que não haveria nenhuma combustão espontânea. Veja bem, num lugar onde não chove, e você sabe disso, né? Esse ano vai ser um ano assim, por causa da seca, né? Quando não existe chuva, a probabilidade de uma combustão espontânea é muito grande. Um graveto, uma palha, alguma coisa, uma pedra que rola e cria uma faísca, pode causar uma combustão espontânea. Alguém poderia dizer assim: ah, não, esse fogo não foi sobrenatural. Surgiu uma fumacinha, aquela fumacinha foi alguma combustão espontânea. Recentemente, uma mulher foi numa praia em Santo Onofre, aqui ao sul da Califórnia, e ela então recolheu duas pedras que ela achou na praia. Sabe o que a gente acha bonito, a pedrinha redondinha, coisa e tal? Ela recolheu a pedra e colocou no bolso. Você sabe que aquelas duas pedras, porque tinha a presença de fósforo na pedra, elas entraram em combustão e queimou a roupa da mulher. O marido tentou apagar o fogo com a mão, queimou a mão também. A mulher foi parar no hospital com queimaduras. Então, se isso aconteceu com pequenas pedras de praia, agora imagina você colocar um altar de pedra com 12 pedras grandes, isso poderia acontecer lá também. Para ter certeza que não iria acontecer, Elias manda jogar água, a ponto da vala que está em volta do altar ficar totalmente cheia. Agora, veja só, diz aqui o versículo, e ele mandou fazer várias vezes, ok? Mandou fazer terceira vez, o versículo 36. Eu vou ler o versículo 35, capítulo 18. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Olha a oração que ele fez. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Agora, presta atenção nesse verso. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Se tivesse parado aí, ok? Já seria uma coisa extraordinária, né? Foi um fogo sobrenatural. Mas agora, presta bem atenção. O holocausto, vírgula, a lenha, ok? Eu queimei lenha hoje lá em casa, porque eu fiz um churrasco de, né, com carvão, então queimei lenha. Lenha queima fácil. Agora, você já ouviu falar de queimar pedra? Você sabe o que que é? A única coisa que é capaz de queimar pedra, de fazer com que uma pedra se torne pastosa? Um vulcão, ok? Com temperaturas altíssimas. Outra coisa também que eles descobriram é o seguinte, onde eles faziam testes atômicos, por causa da fusão nuclear, havia uma liberação de energia tão grande que até mesmo a terra queimava. Até mesmo as pedras se queimavam. Então você vê aqui a força desse fogo. Ó, queimou o sacrifício, queimou a madeira, a lenha, né? As pedras e o chão. E aqui vem o bônus, né? O contrapeso que diz aqui. E também secou completamente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum deles escapar. Eles prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Bom, Elias então diz para Acabe: agora a chuva vai, agora a chuva vai vir. E se prepara. E ele foi para um lugar e orou e pediu a Deus para mandar a chuva. Ele mandava o servo dele olhar para ver se vinha alguma nuvem. O servo ia lá e não tinha nuvem nenhuma. E aqui diz o seguinte, por sete vezes o servo foi lá olhar. Então na sétima vez ele olhou e disse assim, vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, que ela está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Veja só. O sujeito está lá olhando para o mar e ele vê uma chuva, ele mede com a mão assim. Ele olha, a chuva está, a nuvem, praticamente do tamanho da mão dele. Ele fala assim, olha, é uma nuvem muito pequenininha, não é aquela nuvem de chuva que você está vindo. E Elias diz assim, corre lá e fala com Acabe para ir embora, porque a chuva vai ser violenta. E diz a Bíblia que não demorou muito, o céu se escureceu, a chuva veio. E isso, gente, uma demonstração fantástica do poder de Deus. Agora, o ponto é, no capítulo 19, essa história, ela dá uma guinada. E agora que a gente vai entender por que que é tão importante a gente lembrar o passado. No capítulo 19, Jezabel fala assim, ela manda uma mensagem para Elias dizendo assim, versículo 2, que os deuses me castiguem, com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, com um dos profetas de Baal que Elias matou. Uma mulher, que era esposa do rei, ameaça Elias. E qual foi a reação de Elias? Ele confiou em Deus? Ele confiou na autoridade que Deus deu para ele? Não, de jeito nenhum. Elias, então, diz aqui, versículo 3, isso aqui mostra uma coisa interessante, versículo 3 diz assim, Elias teve medo e fugiu. Gente, isso aqui é a reação típica quando nós estamos atravessando por período de incerteza, é a gente ficar com medo e a tendência é fugir. Lembra que eu falei que quando a gente atravessa a turbulência, na maior parte, nós não queremos atravessar a turbulência. A gente quer desviar dela, não é verdade? A gente quer evitar aquela situação de turbulência. Mas é uma coisa interessante, porque a Bíblia fala que Deus tem o seu caminho no turbilhão, ou seja, na tormenta. Às vezes o plano de Deus não é fazer com que você escape daquela turbulência, mas o plano de Deus é fazer com que você atravesse aquela turbulência, porque Ele está trabalhando no seu caráter, na sua vida. E a gente falou na semana passada que a gente às vezes utiliza a oração como uma ferramenta para mudar a circunstância. A gente diz, Deus me livra dessa, Senhor muda o coração dessa pessoa, Senhor resolve essa situação de enfermidade, traz cura, quando na verdade Deus está trabalhando no nosso caráter. E o objetivo de Deus muitas vezes é diferente do nosso. Deus não quer simplesmente mudar a circunstância, Deus deseja mudar o nosso caráter. Deus permitiu que Jezabel fizesse essa ameaça para Elias e ao invés dele se portar como mensageiro de Deus, ele teve medo e fugiu. Toda vez que a gente tiver medo, nós vamos fugir. Vai ser a reação natural. Ele foi para Berseba, que ficava 100 milhas de distância, mais ou menos 2 semanas de caminhada da onde a Jezabel falou para ele. E mais tarde, ele resolve ir um pouco mais para o sul, ele vai mais ou menos 1 mês de distância de onde Deus estava, lá no Monte Horeb, lá onde Moisés primeiro estava com Israel quando ele recebeu os 10 mandamentos, e lá Deus fala com ele. Capítulo 19, versículo 9, diz assim, a palavra do Senhor, fala que Elias entrou numa caverna e passou a noite, diz assim, a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, você não deveria estar em outro lugar? Por que você está escondido aqui, Elias? É o versículo 10, Elias responde, tenho sido muito zeloso pelo nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Verdade, Elias era um homem de Deus. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Veja só, Elias está dando a interpretação dos fatos como ele via. Como eu vejo, os israelitas rejeitaram a tua aliança. Como eu vejo, eles quebraram os teus altares. Como eu vejo, eles mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. É pelo menos assim que eu vejo, Senhor. Eu sou o único que sobrou e agora também estão querendo matar-me. Quem, gente, está querendo matar ele? Os israelitas? Não, uma mulher. Uma mulher. E ele agora, fugindo com medo, né? Fugindo de uma mulher. É como se Deus estivesse falando, Elias, depois de tudo que aconteceu, depois da maneira como eu respondi tua oração, a maneira como eu interferi, fiz um milagre sobrenatural e você foi testemunha, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Bom, o que acontece é que Deus tenta persuadir Elias de ver o contrário. Infelizmente, Elias não consegue ver. Não consegue ver Deus trabalhando. Porque ele só consegue ver aquilo que ele pensa. Há determinadas coisas que a gente não sabe, mas que estão acontecendo. Ou seja, Deus estava trabalhando, a mão de Deus estava por trás de tudo isso. E aqui Deus diz para Elias, mais tarde Deus diz para Elias, você vai ungir 2 reis, você vai ungir 2 reis e você vai ungir o próximo profeta. Em outras palavras, Elias, enquanto você está aqui escondido nessa caverna, eu estou trabalhando, eu estou ocupado. Eu posso imaginar Elias voltando, pensando assim, o que eu vim fazer nesse lugar? Elias tinha 2 problemas. Primeira coisa, ele esqueceu Duas coisas que ele esqueceu. Ele esqueceu de quem ele era. E ele esqueceu de quem Deus era. E havia outra coisa, Elias não sabia de todos os fatos. Deus estava trabalhando na situação, porque o que acontece é o seguinte, quando nós esquecemos a fidelidade de Deus no passado, nós temos grande dificuldade de entender a ação de Deus no nosso futuro. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, lembre-se disso. Quando você esquece a fidelidade de Deus no seu passado, você não consegue ver a fidelidade de Deus no seu futuro. Gente, o medo pode nos levar, como levou Elias para longe, o medo pode nos levar a lugares onde nós não precisamos estar relacionalmente, financeiramente, emocionalmente. Na medida em que nós começamos a lembrar do que Deus tem feito no passado da nossa vida, nós começamos a ver o que Ele está fazendo no futuro. Quando você estiver atravessando por tribulação, ao invés de você ficar pensando só no que será o futuro, tentando imaginar o que será o futuro, lembre-se do que Deus fez no passado. Quando eu era garoto, eu ouvia essa história, pregadores contavam isso. Todo pregador que vinha visitar a igreja contava essa história, de certa maneira. A história de uma embarcação, um navio que estava viajando. E esse navio enfrentou uma tormenta muito grande, uma tempestade. E começou a trazer grande pânico para os passageiros. Todos ficaram muito apavorados. Mas havia um menino nesse navio que parecia que não estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo. E o menino, enquanto todos estavam tentando buscar abrigo, o menino estava no deck do barco, recebendo a espuma das ondas, né, recebendo a chuva e tudo, e tendo um good time. Perguntaram para ele, menino, você não está preocupado? Ele disse, não. Mas como que você não está preocupado? Ele disse, o meu pai é o capitão do barco. O meu pai, eu já fiz essa viagem muitas vezes com ele, e o meu pai já passou por muitas tempestades. Ele sabe como levar esse barco seguro, então não estou preocupado. Quando você lembra da ação de Deus no passado, você consegue ver a fidelidade dele no futuro. É por isso que é tão importante a gente ter um journal, a gente ter algum lugar onde você recorda, onde você anota todas as coisas que Deus tem feito na sua vida, porque no momento da tribulação, no momento da turbulência, você vai lembrar. Quando o futuro for incerto, ore, em primeiro lugar. Em segundo lugar, lembre-se, quando nós colocamos a incerteza do futuro no contexto da fidelidade de Deus no passado e de suas promessas de cuidado no futuro, há uma coisa que nós experimentamos: paz e descanso. É interessante que a adoração, na verdade, quando nós adoramos a Deus, nós lembramos, nós revemos, nós revisitamos a fidelidade passada de Deus. Não é assim? A gente ora, a gente adora, a gente sempre diz, Senhor, Tu és um Deus fiel. Com base em quê? Com base no que o Senhor fez no passado. Com base na maneira como o Senhor tem cuidado da minha vida. Com base naquilo que o Senhor vem trabalhando já há tanto tempo. Então, isso é adoração. Que nós possamos, então, voltar os nossos olhos para o passado e ver como Deus tem sido fiel. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Elias nos deu um exemplo muito vivo do que acontece quando nós temos medo. Medo de coisas que são irreais, porque o Senhor está no controle de tudo. Elias teve medo e fugiu. Muitas vezes nós queremos fugir dos nossos problemas, nós queremos escapar para bem longe. Mas o Senhor tem um plano para a nossa vida. O Senhor vem trabalhando em todas as circunstâncias ao nosso redor. Ajuda-nos a ver a Tua fidelidade no passado, para que possamos entender que o Senhor também será fiel no futuro. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.